Patacoril. Patacoril. Patacoril. Patacoril. Patacoril. Patacoril. The blizzard there, and it feels turning up your mind. Don't mind your age through space and time, it reveals dimensions beyond. Gates and portals open. Rising high in the deep of the night. Faith is the power undermining evil and to beat it. Love is all you need. And amazing things just happen as you see. The agent of sound. serenity. I enjoy. Você só vai voltar se for a maré cheia. Você só vai voltar se for na madrugada. Você só vai voltar se for na maré cheia. Você só vai voltar se for na madrugada. Na sua teia eu não faço nada. Mal me mexo, minha perna cambaleia. Na sua teia eu não faço nada. Mal me mexo nesse enredo. Nesse enredo de segredos, fico sendo só o seu brinquedo. Se me jogo sem medo, me afogo, me perco. Se me banho é quase certo que me sujo. Marujo de primeira viagem, eu fujo de ver e dar passagem. Na proa eu me amarro no mastro, na boa que senão eu me lasco. Aporto meu barco na areia, dispenso quem só me aperreia. Sereia, lanço ao vento meu canto, encanto pra quebrar o quebranto. Você só vai voltar se for na maré cheia. Você só vai. Isa! Essa foi a parceria minha com a Marieta Massa Rock. Massa Rock. E agora?